nos braços da lei. O povo a errar contra os mandamentos vieram a falhar. Mas o Senhor com amor nos fala, um novilho sem mancha, a vida se entrega. Sangue derramado, expiação, que traz perdão ao coração. Levamos nossas dores, em Ti confiamos. Ó Senhor, em Ti nos unimos, nós Te adoramos. Os anciãos reunidos em súplica clamar sobre a cabeça do cordeiro a culpa depositar. O sacerdote com fé o sangue asperge diante do véu, um novo amanhecer a surgir. Sangue derramado, expiação, que traz perdão ao coração. Levamos nossas dores, em Ti confiamos. Ó Senhor, em Ti nos unimos, nós Te adoramos. Assim como o fogo consome a oferta, queimando a gordura, a essência se manifesta. É cheiro suave, a Ti se eleva, o sacrifício perfeito, a vida que nos renova. Se o príncipe pecar, o povo erra, um bode sem mancha vem nos resgata. A mão sobre a cabeça, o pecado a leva. Na Tua misericórdia podemos nos encontrar. Sangue derramado, expiação, que traz perdão ao coração. Levamos nossas dores, em Ti confiamos. Ó Senhor, em Ti nos unimos, nós Te adoramos. Sangue derramado, Tua graça é fiel. Na Tua presença encontramos o céu. Levamos nossas vidas, em Ti nos entregamos. Ó Senhor, em Ti nos unimos, nós Te adoramos. Sangue derramado, a graça é fiel. Na Tua presença levamos nossas vidas, em Ti nos entregamos. Ó Senhor, em Ti nos unimos, nós Te adoramos.